Dentro da alma dolorida eu guardo um riso teu, meu amor. Teu sorriso é um lindo albor, uma existência, um céu. Na boca embelecida, pérolas de luz, rubra ilusão do astral. Perolário a iluminar, um eclipse do sol com o luar. Alegria, Deus teve uma ideia um dia e pediu com santa pena que eu trocasse amor por Santa Madalena. Oh, não, eu respondi chorando. Deus, Senhor, estou pecando, mas doce Pai, não trocarei, sem mimimi morrerei. Ah, não fosse este teu riso, eu morreria então. Eu gozo, eu sinto amor, edenizada unção. Sei que estás fugindo agora, mas que importa a dor, se em mim deixaste a luz. Breviário inspirador dos poemas, da Bíblia e do amor.